Ficheiro 47, quarta parte, OPA hostil, 11 de julho a 30 de dezembro. Na Suécia, 92% das mulheres que foram vítimas de agressão sexual não denunciaram à polícia o incidente violento mais recente. Página 413, capítulo 24. Sexta-feira, 11 de julho, a sábado, 12 de julho. Martin Vanger inclinou-se e revistou os bolsos de Mikhail. Tirou-lhe a chave de casa. Foi inteligente aquilo de mudar a fechadura, disse. Vou ocupar-me da sua namorada quando ela voltar. Mikhail recordou a si mesmo que Martin era um negociador com experiência de muitas batalhas industriais. Já tinha detectado o bluff. Porquê? Porque o quê? Tudo isto? Mikhail fez um gesto vago, abarcando o espaço que o rodeava. Martin voltou a inclinar-se e segurou-lhe o queixo, erguendo-lhe a cabeça de modo a o poderem olharem-se nos olhos. Porque é tão fácil, disse. Estão constantemente a desaparecer mulheres. Ninguém dá pela falta delas. Imigrantes, prostitutas russas. Passam milhares de pessoas pela Suécia todos os anos. Largou-lhe o queixo e endireitou-se. As palavras dele atingiram Mikhail como um murro no estômago. Santo Deus, isto não é nenhum policial histórico. O Martin Vanger continua a matar mulheres e eu vim cair no meio de tudo isto. Por acaso não tenho nenhuma convidada de momento. Mas talvez o divirta saber que, enquanto você e o Henrique passavam o tempo a tagarelar durante o inverno e a primavera, estava aqui uma rapariga, Irina, da Bielorrússia. Enquanto nós os dois jantávamos, ela estava aqui embaixo. Foi uma noite agradável, não foi? Empoleirou-se na mesa, deixando as pernas a oscilar. Mikhail fechou os olhos. Subitamente sentiu acidez na garganta. E fez um esforço para engolir. A dor no ventre e nas costelas pareceu aumentar. O que é que faz com os corpos? Tenho o barco no pontão, mesmo aqui ao pé de casa. Levo-os para o mar, para bem longe. Ao contrário do meu pai, não deixo vestígios. Mas ele também era esperto. Espalhava as suas vítimas por toda a Suécia. As peças do quebra-cabeças estavam a encaixar nos respectivos lugares. Gottfried Vanger, de 1949 a 1965. Depois, Martin Vanger, a partir de 1966, em Uppsala. Admira o seu pai. Foi ele que me ensinou. Ensinou-me quando eu tinha 14 anos. Uddevalla, Lea Persson. É muito espertinho, não é? Sim, estava lá. Limitei-me a observar, mas estava lá. 1964, Sara Witt, em Ronneby. Tinha 16 anos. Foi a primeira vez que tive uma mulher. O meu pai ensinou-me. Fui eu que a estrangulei. Está a vangloriar-se, santo Deus, que família! Revoltante e doentia. Não faz a mínima ideia de como tudo isto é demencial. É uma criaturinha muito vulgar, Mikhail. Nunca seria capaz de compreender a sensação de ter poder absoluto sobre a vida e a morte de alguém. É como ser Deus. Você gosta de torturar e matar mulheres, Martin? Não, julgo que não. Se tivesse de fazer uma análise intelectual do meu estado, diria que sou mais um violador em série do que um assassino em série. Na realidade, sou acima de tudo um raptor em série. O matar é uma consequência natural, por assim dizer, porque tenho de esconder o meu crime. Claro que as minhas ações não são socialmente aceitáveis, mas o meu crime é, antes e acima de tudo, um crime contra as convenções da sociedade. A morte só acontece no final da estada das minhas convidadas aqui, depois de eu me fartar delas. É sempre tão fascinante ver o desapontamento. Desapontamento? Exatamente, desapontamento. Imaginam que, se me agradarem, poderão viver. Começam a confiar em mim e desenvolvem uma certa camaradagem comigo, esperando até ao último instante que essa camaradagem signifique qualquer coisa. O desapontamento surge quando finalmente compreendem que foram enganadas. Martin contornou a mesa e foi encostar-se às grades da jaula de ferro. Você, com as suas convenções pequeno-burguesas, nunca poderia compreender isto. Mas a excitação vem de planear o rapto. Não se fazem por impulso. Esse tipo de raptor acaba invariavelmente por ser apanhado. É uma ciência com milhares de pormenores que têm de ser tidos em conta. Tenho de identificar a minha presa, cartografar-lhe a vida, quem é, de onde vem, como posso estabelecer contacto, o que tenho de fazer para ficar sozinho com ela, sem revelar o meu nome, ou ter de aparecer em qualquer futura investigação policial. Cala-te, pelo amor de Deus, pensou Mikhail. Está realmente interessado em tudo isto, Mikhail? Martin inclinou-se e acariciou-lhe a face. O contacto foi quase terno. Compreende que isto só pode acabar de uma maneira, não é verdade? Importa-se que fume? Podia oferecer-me um cigarro, disse Mikhail. Martin acendeu dois cigarros e colocou-lhe cuidadosamente um entre os lábios, deixando-o inspirar um longo hausto. Obrigado, disse Mikhail automaticamente. Martin Vanger voltou a rir. Está a ver? Está a adotar o princípio da submissão. Tenho a sua vida nas minhas mãos, Mikhail. Você sabe que posso liquidá-lo de um momento para o outro. Negociou comigo para melhorar a sua qualidade de vida e fê-lo usando a razão e um pouco de boas maneiras, e foi recompensado. Mikhail assentiu. O coração batia-lhe com tanta força que era quase insuportável. Às 11:15, Lisbeth Salander bebeu a água que restava na garrafa de plástico enquanto passava as páginas. Ao contrário de Mikhail, que horas antes se engasgara com o café, não deixou a água ir-lhe para o goto, mas abriu muito os olhos ao fazer a ligação. Clique! Durante 2 horas tinha examinado montes de boletins internos de todos os géneros e tamanhos. O principal chamava-se Informação sobre a Empresa. Ostentava o logo da Vanger, uma bandeira sueca a drapejar ao vento, com a ponta a formar uma seta. Era presumivelmente uma criação do departamento de publicidade do grupo. E estava cheio de propaganda destinada a levar os empregados a sentirem que faziam parte de uma grande família. Em fevereiro de 1967, aproveitando as férias de inverno, Henrik Vanger, num gesto magnânimo, convidara 50 empregados da sede e as respectivas famílias para uma semana de esqui em Järjedalen. O grupo tivera lucros recorde no ano anterior. O Departamento de Relações Públicas acompanhara a excursão e fizera uma reportagem fotográfica. Muitas das fotos, com legendas divertidas, tinham sido tiradas nas pistas. Outras mostravam grupos no bar com risonhos empregados a empunhar canecas de cerveja. 2 eram de uma pequena cerimónia matinal, durante a qual Henrik Vanger proclamara Ulla Britt Mogren a melhor funcionária administrativa do ano. Mogren recebera um bónus de 500 coroas e uma taça de vidro. O evento decorrera no terraço do hotel, com toda a gente já claramente preparada para regressar às pistas. A imagem mostrava 20 pessoas. No extremo direito, atrás de Henrik Vanger, estava um homem de compridos cabelos loiros. Vestia um anorak escuro com uma faixa nos ombros. Sendo a publicação a preto e branco, não se conseguia distinguir a cor da faixa, mas Lisbeth estava disposta a apostar a vida em como era vermelha. A legenda explicava a ligação. No canto direito, Martin Vanger, 19, que estuda em Uppsala. Já se fala dele como alguém com um futuro promissor na administração do grupo. Apanhei-te, disse Elizabeth em voz baixa. Apagou o candeeiro e deixou os montes de boletins em cima da secretária. Alguma coisa para a cabra da Lindgren ter de fazer amanhã de manhã. saiu para o parque de estacionamento usando uma porta lateral. Enquanto a porta se fechava, lembrou-se de ter prometido avisar o segurança quando se fosse embora. Deteve-se e olhou para o parque de estacionamento. O gabinete do guarda ficava no lado oposto do edifício, o que significava que teria de contornar a porcaria do casarão. Que se lixe, decidiu. Antes de pôr o capacete, ligou o telemóvel e marcou o número de Mikhail. Uma mensagem informou-a de que o assinante não estava disponível. Mas também viu que ele tentara ligar-lhe nada menos que 13 vezes, entre as 3:30 e as 9 horas. Nas duas últimas horas, nenhuma chamada. Tentou o número da casa de hóspedes, mas não obteve resposta. Franziu a testa, pôs a sacola com o portátil ao ombro e arrancou. O percurso, desde a sede do Grupo Vanger à entrada da zona industrial de Edastat até à ilha de Edbe, demorou 10 minutos. Havia uma luz acesa na cozinha. Olhou em redor. A sua primeira ideia foi que Mikhail tinha ido falar com Froda, mas já na ponte tinha reparado que não havia luzes acesas em casa do advogado do outro lado do canal. Consultou o relógio. 20 para a meia-noite. Entrou em casa, abriu o armário e tirou de lá os 2 portáteis que usava para gravar as imagens das câmaras de segurança que tinha instalado. Levou algum tempo a correr a sequência de acontecimentos. Às 15h32, Mikhail entrar em casa. Às 16h03, beber uma chávena de café no quintal. Tinha na mão uma pasta que estudou. Fez 3 rápidos telefonemas durante a hora que passou no jardim. Os 3 telefonemas correspondiam exatamente às chamadas que ela não tinha atendido. Às 17h21, Mikhail saíra. Voltara menos de 15 minutos mais tarde. Às 18h20, fora até à cancela e olhara na direção da ponte. Às 21h03, voltara a sair e não regressara. Lisbeth viu em ritmo acelerado as imagens do outro portátil, ligado à câmara, que fotografava a cancela e a rua em frente da porta. Podia ver quem tinha passado durante o dia. Às 19h12, Nilsson chegou a casa. Às 19h42, o Saab, pertencente a Östergarden, passou em direção a Edastat. Às 20h02, o Saab voltou. Às 21h, o carro de Martin Vanger passou na rua. 3 minutos mais tarde, Mikhail saiu de casa. Às 21h50, Martin Vanger apareceu no campo de visão da câmara. Manteve-se junto à cancela durante mais de 1 minuto a olhar para a casa e em seguida espreitou pela janela da cozinha. Foi até ao alpendre e tentou abrir a porta com uma chave. Deve ter descoberto que tinham instalado uma fechadura nova. Ficou imóvel por um instante antes de dar meia volta e ir-se embora. Lisbeth sentiu um frio enorme gelar-lhe as entranhas. Martin voltou a deixá-lo sozinho. Mikhail continuava na mesma incómoda posição, com as mãos algemadas atrás das costas e o pescoço preso por uma fina corrente a uma argola cravada no chão. Debateu-se com as algemas, mas sabia que não conseguiria abri-las. Estavam tão apertadas que sentia as mãos dormentes. Não tinha a mais pequena hipótese. Fechou os olhos. Não soube quanto tempo tinha passado quando voltou a ouvir os passos de Martin, que pouco depois apareceu no seu campo de visão. Parecia preocupado. Desconfortável? Perguntou. Muito. A culpa é toda sua. Devia ter regressado a Estocolmo. Por que é que mata, Martin? Foi uma escolha que fiz. Podia discutir os aspectos morais e intelectuais daquilo que faço. Podíamos falar a noite inteira, mas isso não mudaria nada. Tente ver as coisas da seguinte maneira. Um ser humano é uma casca feita de pele que mantém as células, o sangue e os componentes químicos nos respectivos lugares. Muito poucos acabam nos livros de história. A maior parte das pessoas sucumbe e desaparece sem deixar rasto. Você mata mulheres. Aqueles de nós que matam por prazer, não sou o único a ter este hobby, vivem uma vida plena. Mas porquê a Harriet? Porquê a sua própria irmã? Num instante, Martin agarrou-o pelos cabelos. O que aconteceu à Harriet, seu filho da mãe? Diga-me. O que quer dizer com isso? Arquejou Mikhail. Tentou voltar a cabeça para aliviar a dor no couro cabeludo. A corrente apertou-se-lhe à volta do pescoço. Você e essa Salander, o que foi que descobriram? Largue-me, que diabo, estamos a falar. Martin largou-lhe os cabelos e foi sentar-se de pernas cruzadas em frente dele. Tirou um canivete do bolso do casaco e abriu-o. Encostou a ponta à pele, por baixo do olho de Mikhail. Mikhail forçou-se a enfrentar-lhe o olhar. O que foi que lhe aconteceu, seu sacana? Não compreendo. Pensava que você a tinha matado. Martin Vanger ficou a olhar para ele durante um longo momento. Então, relaxou. Pôs-se de pé e começou a andar de um lado para o outro, a pensar. Atirou o canivete para o chão e riu-se, antes de voltar a enfrentar Mikhail. A Harriet, sempre a Harriet. Tentámos falar com ela. O Gottfried tentou ensiná-la. Pensámos que era uma das nossas e que ia aceitar o seu dever, mas era apenas uma vulgaríssima puta. Eu tinha-a sob controle, ou pelo menos julgava que sim, mas a cabra preparava-se para contar tudo ao Henrik. E compreendi que não podia confiar nela. Mais cedo ou mais tarde ia falar a alguém a meu respeito. Por isso, matou-a. Queria matá-la. Pensei nisso, mas cheguei demasiado tarde. Não consegui passar para a ilha. O cérebro de Mikhail tentava esforçadamente absorver esta informação. Mas era como se de repente se tivesse aberto uma janela com as palavras, sobrecarga de informação, memória insuficiente. Martin não sabia o que tinha acontecido à irmã. De repente, Martin tirou o telemóvel do bolso, olhou para o visor e pousou-o em cima da cadeira, ao lado da pistola. É tempo de acabar com isto. Ainda tenho de liquidar a sua cabra anorética.